negócio é esse, rapaz? Eu disse celebrar. Vamos celebrar! Dando vitória, misericórdia está com ele. Ele merece todo louvor. Celebrai, aleluia. Celebrai, celebrai, celebrai. Só ao Senhor cantai. Vamos cantar. Celebrai, aleluia. Celebrai. Venceu a morte, ressuscitou, e a minha vida ele salvou. Maravilhoso.